Deus, encontrei o caminho da paz. Graças a Deus, esta vida me satisfaz. Graças a Deus, encontrei o caminho da paz. Graças a Deus, esta vida me satisfaz. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por tudo. Obrigado, Alcide, a minha irmã na fé. Obrigado, pastor Quintino, irmão Trajano, irmão Darcy, irmão Carlinhos, Davi. Muito obrigado por tudo, gente. Irmã Silza, mamãe Otília, muito obrigado, minha mãe. Obrigado, Osana. Vocês me incentivaram tanto no início da minha fé. Obrigado ao irmão Homério, meu compositor. Obrigado por tudo. Obrigado, minha gente do meu Brasil, pelas orações, por tudo que vocês têm feito pelo casal Jair e Osana. Aqui vai os meus sinceros agradecimentos a todos vocês. Graças a Deus, encontrei o caminho da paz. Graças a Deus, esta vida me satisfaz. Graças a Deus, encontrei o caminho da paz. Graças a Deus, esta vida me satisfaz.